Fala galera do Mundo das Lutas, você está no podcast MMA Ganhador, seja muito bem-vindo. E se você ainda não assina o nosso podcast, não recebe as edições do nosso podcast semanalmente, é só você assinar via iTunes, Android ou Podflix, ou então seguir a nossa playlist lá no Spotify. As lutas nessa semana cheia de assunto interessante pra gente falar. A gente recebe mais uma vez aqui no podcast MMA Ganhador o Carlos Antunes, meu parceiro. Ele é editor de conteúdo das redes sociais lá do canal Combate. Carlinhos, seja muito bem-vindo. Fala, Coutinho. Mais um prazer estar podendo falar com você, podendo bater mais um papinho aí sobre as últimas notícias do MMA pelo mundo. A gente já vai falar logo de bagunça, né? Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. O Conor, na semana passada, ele anunciou a aposentadoria, né? E muita gente não levou fé, muita gente acha que ele tá blefando, que é mais uma jogada jogada estratégica pra negociar com o UFC condições melhores pra volta dele ao octógono e tudo mais. Mas o Conor, independente de estar aposentado ou não, ele tá sempre agitando as suas redes sociais, tá sempre publicando no Twitter, falando sobre assuntos do momento, e é claro, tá sempre apontando sua arma de provocação pros rivais dele, e o Khabib é um desses alvos. Nessa semana a gente viu que ele deu uma... Na verdade, o Khabib, né, deu uma declaração falando do Conor, dizendo que o Conor é como uma mulher ciumenta e que diz que vai embora, mas depois acaba sempre voltando e tudo mais. O Conor McGregor acabou publicando uma foto do Khabib com a esposa dele, né? Ele é da religião islâmica, então a esposa dele estava com um véu, né? Uma toalha na cabeça, e o Conor disse que publicou uma foto do casamento do Khabib, dizendo que ele casou com uma toalha. Aí o Khabib respondeu dizendo que o Conor é um estuprador, enfim, uma baixaria só. O Conor mexeu com religião, o Khabib já tá falando de coisas, acusações mais pesadas, enfim. A gente naturalmente, né, acha ridículo, mais uma vez, passando dos limites esse nível de provocação, mas a gente também sabe que tem o outro lado, né, o UFC pode começar a somar, acumular dinheiro na máquina deles, para quem sabe fazer uma revanche. Qual que é a sua avaliação? Você acha que essa provocação não passa de um momento de tédio dos dois, que não estão lutando, estão só se mantendo nas manchetes, ou você acha que isso pode realmente se tornar uma revanche entre os dois no futuro? O Conor é um sujeito muito complicado, né? Ele é sempre polêmico. Já antes com o Aldo também ele falava, mas pegava pesado em certas provocações. Agora com o Khabib também, negócio de religião, com a esposa do Khabib, passou dos limites de novo. Mas aquela coisa, né? Ele sempre foi assim, o UFC sempre deu corda pra ele, sempre fez tudo que ele quis. Então ele não tem limite, então ele faz o que ele quer. Ele sabe que ele falando essas coisas, ele ganha mais mídia ainda. O UFC olha pra ele com outros olhos, já pensa em uma revanche. Porque a relação deles ali, acho que ainda não terminou não. Depois da luta, né, teve aquela confusão toda, aquela briga generalizada. Então, eu acho que eles estão até aquecendo uma possível revanche. Mas, passando os limites, é uma coisa feia, não aprovo. Acho que querem lutar, podem desafiar de uma outra maneira, mas... É, a escola do Conor é essa, né? O Khabib também não deixa barato, também começou a falar outras coisas do Conor. Eu gosto de possível estupro do Conor, que está sendo investigado, mas vamos ver. Eu acho que isso tudo não passa deles tentando aquecer uma revanche, porque eles sabem que uma luta entre eles vai render muito dinheiro, né? E é foda, né? Porque na semana que vem a gente tem o UFC 236, né? Que tem a disputa do cinturão interino entre o Max Holloway e o Dustin Poirier. E pode acabar ficando sem sentido, né? Porque naturalmente o vencedor dessa luta tem que ser o próximo rival do Khabib. E o Khabib até numa entrevista disse que tá de acordo com essa sequência, ele tá de acordo em enfrentar um dos dois, falou até de voltar talvez em setembro e tudo mais. Mas se o Conor acabar voltando e essa revanche acontecer, ele vai pular tranquilamente na frente, né, desse vencedor, desse campeão interino. É, isso aqui não depender esses meios que o UFC também faz, fica muito... Fica difícil de entender, porque cria um cinturão interino, um campeão interino automaticamente tem que lutar com um campeão linear, né? E se o Conor furar essa fila, esse cinturão interino fica totalmente sem sentido. E o Conor nesse meio também já discutiu com o Holloway, já provocou o Holloway também. Então o Conor nesse negócio de se aposentar, eu acho que ele tá no tédio, como você falou. tá no tédio de aposentado, tá querendo, tá disparando pra todo mundo, daqui a pouco sobra pra uma outra pessoa, também provocou o Aldo outro dia nas redes sociais. Acho que ele tá no tédio e tá querendo provocar todo mundo mesmo. Tá precisando trabalhar, tá precisando ocupar a cabeça. Tá muito ativo. Exatamente. Agora, Carlinhos, a gente teve no último fim de semana também o UFC Filadélfia, né, que teve na luta principal a luta do Edson Barbosa contra o Justin Gaethje. Eu até tava tratando o Edson Barbosa como favorito, as casas de apostas também trataram o Edson como favorito, mas na luta o Justin Gaethje acabou conquistando um nocaute no primeiro round, um nocaute bem expressivo, foi um resultado bem grande, né, pro Justin Gaethje na categoria dos leves. Mas qual é a sua avaliação? Teve uma reclamação do Edson, né, de que o Justin Gaethje teria dado uma dedada no olho dele, isso atrapalhou bastante, ele até postou uma foto dias depois da luta, o olho dele ainda estava muito vermelho. Mas qual é a sua avaliação? Você acha que realmente o dedo no olho teve uma influência no resultado da luta? Ou você acha que o Justin Gaethje simplesmente é aquele cara selvagem que vai para a trocação e ele mostrou que tem um queixo mais forte que o do Edson? Essa luta, eu também considerava o Edson favorito nessa luta, mas era uma luta bem perigosa, né? O Gaethje é um cara que também vai pra luta franca, não tem medo, vai pra dentro. Cara, antes dessa luta já tinha 16 vitórias por nocaute na carreira, em 19 vitórias. É uma marca bem expressiva, né? Uma luta perigosa. Eu acho que esse dedo no olho pode ter atrapalhado um pouco o Edson, assim, mas não sei se foi a ponto dele de ser uma, entre aspas, desculpa pra derrota, né? Eu acho que atrapalhou. A gente viu como é que ficou, o olho dele ficou bem vermelho mesmo, uma coisa que deve atrapalhar. Mas ele poderia ter falado na hora da luta que estava incomodando, pedido um tempo, não sei. Mas eu acho que influenciou, mas não sei se foi decisivo para o Edson ter perdido, não. Eu também não acho que foi... Acho que foi mais o Edson deu muito, deixou o Gaethje chegar muito perto, né? Acho que o Edson tinha que ter mantido a distância. Sim, é. Muito melhor na distância. O Justin Gaethje, uma vez que entra no raio de ação, ele troca porrada como se não tivesse nada acontecendo, né? Um cara, porra, o bicho é casca grossa da pesada, né? Como um amigo gosta de falar. Casca grossa da pesada. Exatamente. Né? Esse caixa é fera brabíssima, né? Ele não tem medo, né? Ele já tinha falado que o Edson era um cara que metia medo, mas que ele gostava desse desafio. Ele foi pra dentro, trocou porrada com o Edson e acabou levando a melhor, né? Nessa semana a gente teve aí o início da venda de ingressos pro UFC Rio. Na semana passada a gente teve uma coletiva de imprensa, né, que contou com José Aldo, Jéssica Andrade, a Rose Namajunas veio pro Brasil também, o Rogério Minotauro e o Rodrigo Minotauro. O Anderson Silva não veio, né, tava ocupado com outras coisas, mas a gente teve aí a promoção desse evento que acontece no dia 11 de maio. Queria saber a tua expectativa. As vendas começaram hoje, né, eu entrei até de manhã para ver como é que tava as vendas e tinha até fila, né. Galera falando aí em Sandy Júnior, pô, o UFC tá fazendo sucesso também, cara. Duas mil pessoas na fila, não, pois... entrei lá. Porra, queria saber qual que é a tua expectativa. Você acha que o evento tem tudo pra ser um sucesso? A gente tem aí o José Aldo, o Anderson Silva, que chama muito público também, tudo mais. Qual que é a tua expectativa pro evento todo em si? Eu acho que a expectativa é alta pro evento. Eu acho que ter a presença do Aldo, depois dessas duas vitórias que ele conseguiu contra o Stephens e contra o Moicano, tem a volta do Anderson também, ele tá no Brasil. O Anderson é sempre um cara que chama muita atenção, mesmo embaixo, agora vindo de derrota. E a Jéssica lutando pelo cinturão, acho que tem tudo para ser um grande sucesso. Além de outras lutas no evento também, tem o Arley Alves, tem o Noturo, né? Tem uma galera maneira, o Massaranduba, que é um cara carismático, o pessoal gosta. Eu acho que a expectativa é grande, principalmente em torno do Aldo, o Anderson e a Jéssica, né? E porque eles... É uma galera carismática, a Jéssica também é bem carismática, tem tudo para conquistar esse cinturão. O Anderson e o Aldo dispensa comentários. Eu acho que o pessoal deve estar ansioso para ver eles lutarem. Talvez pode ser uma última vez que possam ver o Anderson lutando aqui no Brasil, né? Ele tá falando também, podendo se aposentar, tem poucas lutas de contrato, o Aldo também. Então acho que o pessoal não quer deixar pra depois e perder essa oportunidade de ver eles lutarem aqui no Brasil. A última vitória do Anderson por nocaute, inclusive, foi no Rio de Janeiro, né? Em 2012. Tem tempo pra caralho. Muito tempo se passou, o Anderson nunca mais foi o mesmo, né? Porque depois daquela luta ele acabou perdendo o cinturão e tudo mais. Caiu no doping, teve aquela confusão toda. Mas enfim, o Anderson é sempre um personagem que chama muito público, né? Foi uma pena ele não ter vindo pra coletiva, mas a gente espera que pelo menos no evento ele compareça, que isso é importante. Agora, Carlinhos, a pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente tem, como eu citei aí na semana que vem, o UFC 236. Na coletiva de imprensa, eu fiz a pergunta pro Aldo sobre se ele gostaria de enfrentar o Anthony Pettis na última luta do contrato, que o Pettis acabou de vencer, é uma luta que todo mundo estava querendo ver e tudo mais. E na resposta dele, ele deu a entender que estava na expectativa aí de, quem sabe, ter mais uma luta pelo cinturão. Deu a entender, pelo menos no meu ver, que se o Max Holloway, por exemplo, ganhar o Dustin Poirier e ficar na categoria dos leves, o UFC vai acabar promovendo uma disputa de cinturão na categoria dos penas, e aí ele toparia fazer essa luta, a última luta da carreira, quem sabe fechar como campeão. Qual é o seu palpite? Você acha que isso realmente pode acontecer, se o Max Holloway subir, ou você acha que teriam outros nomes na frente do Aldo para disputar esse cinturão? Ah, eu acho que se o Holloway ganhar do Poirier e ficar nos leves, eu acho que o Aldo é o primeiro da fila ali para disputar um cinturão. Não sei quem vai ser o adversário dele, né? Aí tem muita gente ali na categoria também brigando ali na parte de cima, mas com certeza o Aldo é o nome certo. O problema é... eu vi que ele tava negociando, ele tava falando na coletiva que tá negociando com o UFC, mas tá negociando com outras frentes também, aquele negócio de lutar boxe. Caso ele lute pelo cinturão, acho que tem aquela questão de renovar o contrato com o UFC automaticamente, ele tem essa cláusula aí, tem que ver se o Aldo vai querer, vai topar isso mesmo. Mas eu acho que ele vai acabar topando pra lutar pelo cinturão e ser campeão. Não duvido nada dele estender um pouco esse contrato, lutar pelo cinturão, ganhar, pra depois se aposentar do jeito que ele quer, no topo, né? É uma situação meio confusa, né? Porque, porra, ao mesmo tempo que ele deve, com certeza, tá se coçando pra aceitar essa luta pelo cinturão, caso ela seja oferecida, ele também tá louco pra se ver livre do UFC, né? Ele quer encerrar a carreira, correr atrás. Já se decepcionou muito com a organização, quer correr atrás do sonho do boxe e tudo mais. Então, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. É claro, ele tem que passar primeiro pelo Alexander Volkanovski, que vai ser lutadora pra ele no Rio, mas eu acho que ele vai acabar saindo bem também. Agora, Carlinhos, pra gente começar a finalizar o nosso papo, a gente teve na semana passada a confirmação de duas disputas de cinturão, UFC 239, dia 6 de julho, em Las Vegas. Terá Thiago Marreta versus John Jones pelo cinturão na categoria dos meio pesados, e Amanda Nunes versus Holly Holm pela categoria peso galo feminino, disputa de cinturão também. Pra começar, Qual que é a chance que você acha que o Marreta tem contra o John Jones? Você acha que ele tem alguma chance? Se ele tem, qual a chance que você acha que ele tem contra o John Jones? Esse evento o UFC tá tratando com muito carinho, né? Tá fazendo só super luta, só luta... Pô, você vai ter um seguidor com Enganu, né? Então esse evento vai prometer demais. Eu acho que o Marreta tem chance, sim. Na luta a gente tá acompanhando há tanto tempo, trabalha tanto tempo com isso. A gente viu que pode acontecer tudo, né? Mas eu acho que a chance do Marreta é tentar dar uma encurtada nessa do John Jones. Eu sei que é difícil pela envergadura do John Jones e aquele bração longo dele, ele gosta de sempre manter essa distância, mas é tentar encurtar e acertar uma bomba na cara do John Jones, que acho que é a única chance dele, porque eu acho que o John Jones vai querer derrubar, jogar pra baixo, meter aquelas cotoveladas que ele gosta, e aí se isso acontecer, eu acho que fica muito difícil pro Marreta sobreviver a esse ataque do John Jones. Mas a única chance é dessa, tentar encurtar. A mão do Marreta é pesadíssima, a gente já tá vendo. Eu acho que ele não tem nada a perder, eu acho que ele tem que ir pra cima, sem medo. Não tem que ser como o Anthony Smith, que ficou respeitando demais o John Jones. Exatamente. Tem que ir pra cima, tem que tentar encurtar, acertar uma bomba e ver no que dá, né? Eu acho que é a única chance dele. É, eu concordo muito contigo, cara. Não tem... todo mundo tentou e ninguém conseguiu ganhar o cara, então tem que fazer alguma coisa diferente. E a gente poucas vezes viu alguém indo pra cima do John Jones. O negócio é chegar lá e entrar na porrada. Tudo bem que falar é fácil, né? Chegar lá, pisar dentro do octógono contra aquele monstro que é o John Jones do outro lado do cage é foda, mas acho que o caminho das pedras é esse. A gente viu o Alexander Gustafsson, foi um cara que trocou porrada com o John Jones, se deu bem. O Daniel Cormier na revanche foi um cara que no primeiro round também teve um pouco de êxito. O próprio Lioto no primeiro round que fez contra o John Jones também foi melhor. Então acho que é mais ou menos isso. Tem que ir pra cima, tem que ignorar que é o John Jones do outro lado, tem que imaginar que é o Jimmy Manoa, por mais que não seja, né? Tem que botar na cabeça que é só mais um lutador e entrar na porrada. Acho que o Marreta tem mão pesada, eu acho que ele é capaz de nocautear sim se a mão pegar, né? Você fica, pois é, se ele ficar respeitando muito o John Jones ele é um cara que sente muita luta, né? Se ele vê que o cara tá travado, tá respirando demais, ele vai fazer o que ele quiser, vai jogar pra baixo, vai maltratar, vai fazer o que quiser. Aí fica difícil. Porque o John Jones com confiança, sabendo que o outro cara do outro lado tá, não tá aquela coisa toda, vai passar por cima, não tem jeito. Agora, Carlinhos, pra gente finalizar o nosso papo, a gente vai ter também a luta da Amanda Nunes, né, contra a Holly Holm. É uma luta muito interessante também, porque a Amanda Nunes, ela apresenta uma evolução a cada luta, vem de uma vitória acachapante, outro termo aí que o amigo gosta de usar, que eu lembro bastante. A vitória acachapante contra Chris Borg, um nocaute relâmpago, se tornou a double champ da parada. Mas eu, honestamente, acho que o jogo da Holly Holm é um pouquinho complicado pra Amanda. Eu acho, ainda acho que a Amanda é a favorita, mas eu acho que a Holly Holm vai dar bastante trabalho, que a Holly Holm não é o tipo de lutadora que é nocauteada de forma fácil. Ela trabalha muito bem a distância, então ela movimenta muito bem. Então eu tô achando que vai ser uma noite complicada pra brasileira. Como é que você avalia esse confronto? É, eu também tô contigo. Acho que vai ser uma luta complicada. Eu também acho que a Amanda é a favorita. Eu acho que a Amanda é mais completa também que a Holly Holm. A Amanda pode jogar pra baixo e pode trabalhar bem o jiu-jitsu também. Mas a Holly Holm, ela é alta, né? Ela trabalha bem a distância, como você falou, gosta de usar bem os chutes. Já não conteu a Honda com chute alto, já não conteu a Beth correr com chute alto. É uma coisa, é um negócio perigoso. Acho que a Amanda vai ter que ter bem essa atenção. Talvez nessa dela tentar chutar, jogar pra baixo e trabalhar bem o jiu-jitsu. Mas é uma luta complicada. Eu acho que não vai ser tão fácil como foram as outras. Contra a Ciborga também achei que fosse ser uma luta difícil e acabou sendo fácil, mas tudo pode acontecer, né? A Holly Holm é uma ex-campeã, já ganhou de lutadoras duríssimas na carreira e promete ser um lutão. Acho que essa promete ser uma grande luta do evento. Agora, Carlinhos, o último assunto que eu queria falar com você é o seguinte, é um pouco ainda sobre Amanda Nunes, né? Essa semana, até num dos vídeos que eu fiz lá no canal, o internauta deu essa sugestão. Eu achei interessante, né? Mas eu acho que é bem difícil de acontecer. Queria saber sua opinião também. Amanda Nunes, ela é uma double champ, né? Ela é lutadora peso galo, que subiu para a categoria peso pena. Só que deram a sugestão, a possibilidade dela talvez descer para a categoria peso mosca para enfrentar a Valentina pela terceira vez e aí, quem sabe, se tornar campeã de 3 divisões. É lógico que é muito mais fácil subir de peso, né, do que cortar peso, né? A gente viu o TJ Dillashaw, o quanto ele sofreu para enfrentar o Cerrudo, e a gente viu no que deu. Você acha que seria possível? É lógico que seria um sacrifício enorme. Não sei nem se é possível a Amanda conseguir fazer esse corte de peso. Mas para conquistar talvez algo como um terceiro título, né? Será que não valeria o sacrifício caso fosse possível? É uma coisa de falar que é uma coisa que eu nunca tinha pensado realmente, mas eu acho que não sei se a Amanda faria esse sacrifício todo, que cortar peso a gente sabe como é que é, né? A gente vê como a galera sofre para baixar peso e como seria uma disputa de cinturão, teria que ser o peso cravado, não tem nem aquela tolerânciazinha que pode passar um pouquinho. Eu acho que só para convencer a Amanda, além de, lógico, ter essa motivação de ter 3 cinturões, ser um algo tipo histórico, inédito, mas eu acho que seria muito dinheiro, né? Eu acho que se você chegasse com uma mala, aquelas recheadas, como eles dão pro Conor McGregor, acho que talvez poderia mudar de ideia dela. Mudar a ideia dela, mas eu não vejo, não. Sinceramente, eu não vejo a Amanda fazer isso. Eu acho que é mais fácil a Amanda se passar pela Holly Holm e fazer mais uma luta com a Cyborg do que descer de peso e pegar a Valentina. E Carlinhos, pro UFC da semana que vem, o 636, a gente tem 2 disputas cinturão, né? Tem o Max Holloway contra o Dustin Poirier pelo cinturão interino dos leves, e tem o Israel Adesanya versus Kelvin Gastelum pela categoria dos médios. Queria saber o seu palpite para cada luta. Primeiro, quem que você acha que vence na disputa do cinturão interino dos leves? Olha, eu acho que o Holloway vai ganhar essa. Eu acho que o Holloway é melhor que o Poirier, mais completo também. Envergadura grandona, né? Sabe como é que fez um estrago aí com o Zé Aldo? Ele aproveitou bem essa envergadura longa dele, aqueles braços longos que ele tem. Eu acho que o Holloway vai levar essa com o Poirier. E na disputa de cinturão a disputa de cinturão absoluto, interino, né, na verdade, são 2 títulos interinos, né, acho que é a primeira vez isso acontece, mas entre Israel Adesanya e o Kelvin Gastelum, quem que você acha que... Essa luta eu tô bem ansioso pra ver, porque pensando rápido, um palpite seria até meio chute meu, porque os dois, o Gastelum, sou fã do Gastelum, um cara que tem um queixo absurdo, um guerreiraço, vai pra dentro, nunca tá tempo ruim. E o Adesanya é aquele cara showman, né? Depois dessa luta com o Anderson, que ele sentiu ele mais travadão, acho que respeitou muito o Anderson, não soltou aquele jogo dele pirotécnico que ele faz. Mas essa luta, olha, eu não sei não. Talvez o Gastelum seja um pouco mais experiente, e leve isso a favor dele, possa jogar essa luta pro chão também, que ele se sente mais à vontade ali. E eu acho que o Adesanya, né, pode sentir um pouco a pressão, apesar dele ser invicto. Lutar pelo cinturão é sempre uma outra história, né? Mas se eu tivesse que apostar hoje em dia, eu apostava no Gastelum. Cara, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no podcast MMA Ganhador. É sempre um prazer trocar uma ideia com você. E esperamos você aqui mais vezes. Obrigado. Valeu, Coutinho. É sempre um prazer aí falar com o amigo, poder ter aquela resenha boa que a gente tem. E até a próxima, hein? Tô sempre aposto pro amigo. Então tá aí, esse foi o Carlos Antunes, editor de mídias sociais do canal Combate, contribuindo aí com a resenha sobre o melhor, é claro, do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador, e eu volto na semana que vem. Até lá!